agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Todos os domingos, às 7 horas da manhã e às 9 horas da manhã, a Rádio Pirapetinga Web traz para você a Santa Missa em seu lar, direto da Igreja Matriz de Santana, em Pirapetinga. Patrocínio Smurf de Capa, Pirapetinga. Muito mais que internet. 600 mega, mais aplicativo de filmes e séries e TV aberta com mais de 180 canais. Planos a partir de R$ 59,90. Instalação grátis. Assine já em Micro Telecom. 3465-0035. Consulte termos e condições. Barbearia DN do Corte. Aqui você fica na régua. Cortes, reflexo, pigmentação e nevou. Localizada a Rua Isaac Rodrigues de Souza, em Estrela d'Alva. Direção Carlos Daniel. Zap 32998-831839. Ateliê de Célia Artes e Mimos. Trabalhamos com feltro, buquê, EVA, MDF, enxoval de bebê e lembrancinhas em geral. Peças feitas com amor, carinho e detalhes que encantam. Encomendas abertas pelo Zap 32984359604. Ateliê de Célia Artes e Mimos. Transformando ideias em artes para tornar momentos especiais ainda mais inesquecíveis. Rádio Pirapetinga Web. 12 horas e 22 minutos. Eu te levantarei. Todos os domingos, às 7 horas da manhã, a Rádio Pirapetinga Web traz a Santa Missa em seu lar, direto da Matriz de Santana, em Pirapetinga. Recolhe, irmão, irmã, e reza, reza aos teus. Ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. Ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que eu devo dizer, o que eu devo calar, como eu devo agir. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me. O que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. Ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. Ó Espírito Santo, santifica-nos no teu amor. transformas. Oh, Espírito, ajuda-me a ser bom e inflama-me no fogo do vosso amor. Oh, Espírito, ajuda-me a ser bom e inflama-me no fogo do vosso amor. Oh, Espírito. Fogo do teu amor, Espírito Santo, vem, vem, necessito de ti. Clama ao Espírito agora, meu irmão e minha irmã. Diga que você necessita dele para a sua vida ser transformada, para a vida da sua família ser transformada. Ele faz nova todas as coisas. Ele é aquele que recria, recria. Ele é aquele que tira do nada a existência de tudo. É esse Espírito Criador, Santificador. Vai. Suplica ao Espírito Santo, vem Espírito Santo, ajudai-me a ser bom. Ajudai-me a ser bom, a fazer a tua vontade, a vontade do Pai, do Filho. Ó Espírito Santo, ajuda a minha família a ser bom, os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa. Ajuda-nos a ser bom, porque Deus, quando nos criou, Ele viu, Ele disse que tudo era bom. E eu sou uma pessoa boa, Espírito Santo, eu sou uma pessoa boa. Então não me deixe, Espírito Santo, no nada, no pecado. Faz com que eu viva, viva a profecia de Deus para mim, a vontade de Deus para mim, que é ser bom, que é ser boa. Oh. Espírito, ajuda-me a ser bom e inflama-me no fogo do vosso amor. Oh, Espírito, ajuda-me a ser bom e inflama-me no fogo do vosso amor. Oh, Espírito. inspirai-me, consolai-me, inspirai-me, inflamai-me, mais uma vez para terminar. Inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Amém. Rádio Pirapetinga Web. Eu sei a quem Jesus, confiamos no teu amor. Nessas ondas desta noite, deste dia, desta vida, não temerei, não, porque tu estás no barco. Eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. E eu tenho certeza que nesta hora, todos aqueles que clamam, gritam, Jesus vem. O texto sagrado nos diz, Jesus foi com os discípulos para outra margem. Ele veio junto. Ele nos trouxe para esta barca. Ele nos trouxe para a sua presença. Não para nos abandonar, não. Mas para provarmos do seu amor, do seu poder, da sua ressurreição. Então nós vamos cantar, ou melhor, nós vamos rezar. Acalma, Jesus. Acalma tantos corações desesperados que nessa hora não creem que podem ser salvos. Acalma, Jesus. Tantos corações oprimidos, tantos corações desesperados. Acalma, Jesus. Filho, filha, não pula do barco, não. Permanece, aguenta firme, porque Ele está no barco. Acalma, Jesus. Acalma. Pirapetinga Web. Guilherme. Guilherme. Mentirosa. Ai, ai, ai. Sumiu de mim ontem na festa. Só de manhã foi dar o ar da graça. Bandido, hein? Onde você tava? Que olheira é essa? Que bom que você já veio aqui pra casa. Porque eu já arrumei suas coisas. Tá tudo dentro desse saco preto. Mas antes de ir embora, me responde primeiro. Por que que você é assim tão mentirosa? O povo lá de casa te detesta. Se eu chegar com essa notícia agora, vai ser pelo menos 3 dias de festa. Por que que você é assim tão mentirosa? O povo lá de casa te detesta. Se eu chegar com essa notícia agora, vai ser pelo menos 3 dias de festa. Por que que você é assim tão mentirosa? E contar essa história. Wesley, safadão. É uma mentira isso, hein, cara? Onde você tava? Que olheira é essa? Mas que bom que você já veio aqui pra casa. Mais ou menos, né? Porque eu já arrumei suas coisas. Tá tudo dentro desse saco preto. Mas antes de ir embora, me